É nós mesmo, vagabundo. Oh, não. Simão! Você está nas ruas de São Paulo, onde vagabundo guarda o sentimento na sola do pé. Não é pessimismo, não, é assim que é. Vivão e vivendo, guerreiro tira a chifra, é o doce veneno. Viajei, voltei pra você, voltei pelos loucos, voltei pelos pretos e pelas verdes, consequentemente. Meu Deus, é quente. É desse jeito. Ei, você sonhador que ainda acredita, liga nós. Eu tenho fé, amor e a fé no século XXI, onde as conquistas científicas, espaciais, medicinais e a confraternização dos homens e a humildade de um rei serão as armas da vitória para a paz universal. Rei Ted Black, vai pensando que tá bom. Todo mundo vai ouvir, todo mundo vai saber. Tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser.